31971, só um minutinho pra cópia, Guarulhos 340. No solo aos 44, ataque civil Alfa Juliette, por favor, meia dúzia. Alfa Juliette, meia dúzia, estou no 995. Reduza para 2009. Reduzindo 200, igual no 607. 35 no 7, a sua identificação, desça para 2 mil pés, ajuste 10012. Voo 897, reduza para 2109. 2109. Gol 605, a sua identificação desça para 3 mil pés, chegada bom, se ajuste no 0 no 2. 3 mil pés, bom, e 2, gol 607, sob vetor, mantenha presente proa, desça para 2 mil pés e reduza para 170. Mantendo a proa, gol no 607, descendo para 2 mil pés. Localizador, gol no 7. 17 no 5, chame torre 18-6. 18-6 vai chamar. Boa salva, boa voa no 7. Bom dia. Voa no 7 no 5, muito bom dia. Baixou e travou? Tá, trem mais travado. Pode... No seu estado, tem ele com o pistão no 0, vento no 30 graus, 8 graus. Autorizado, posto 710. Tá. Então, autorizado sendo 3171. Opa, 3171, para Guarulhos, autorizado 340, via preço 50, decola do 190, primeira curva direita, subida da EL, leida após leida BDEV, controle 199.8, transponder 5523. 607 para o localizador, esquerda 135. 135, gol no 607. 5, 2, 3, 3, 1, 9, 8, controle 3, 1, 7, 1. 3, 1, 7, 1, apenas confirmado, 5, 5, 2, 3, o transponder, chama para perceber que acionar. 5, 2, 3, 3, 1, 7, 1, vai chamar. 2, bom dia, web 6722, cliente do hotel, na posição de Verona. Web 5722, 3 para Brasília, autorizado 320, VIP do Luno 7, subida Gole, transição Lufito, controle 198, transponder 5533. Autorizado 3 mil pés. Web 5722. Web 5722, escutei o metro correto, para o Chubé Cassané. Amaral, obrigado. Desce, gol no 607. 607, chame a torre 18-6. 6, boa. Correio, Salvador, gol no 607. 07 é o número 2 para pouso, continue a aproximação, informaria que está livre. Guardando no 607. Gol 897, sob vetor, mantenha presente proa, desce para 2 mil pés. Presente proa. Para o localizador, esquerda para o 130. Esquerda 130, 897. Fazendo 5 ao 5-6 direito, 1-2-1-9. 2-1-9, gol no 7-1-9. Solo gol no 7-1-5, Lisboa na segura. Pushback acionamento no 7-3-1-7-1. Transfere agora no 2-1-9 para o pushback, o 3-1-7-1. 2-1-9. Posição 7, pushback acionamento. 3171, muito bom dia no 7. Está autorizado sempre para o táxi. Só para o táxi, 3171. Oito nove sete, torre 18-6. 607, pouso autorizado no 0-103-7. Vai estar mais alguma noite na 7? 607, pouso autorizado. Pouso no 607. 897, continue agora, ficha livre. Guarda, pode. No 607. 07 ao 59, agora no 219. 219. 607, bom dia, taxi avial, reportando para Juliette. Reportando para Juliette, no 607. Quando 7 no 5, táxi em frente, Índia para o 02. Índia para o 02, gol no 7. Pouso autorizado, 120 graus, 7 horas. Autorizado, 1897. Papa Papa, Serra Vila Delta, ascendente estação, lista via, chegada ponta até o 050, aguarde LS X-Ray, ajuste na 012, Papa Papa, Serra Vila Delta. E a Juliette Alfa no ponto de espera semana à torre na frequência de 1986, vai dar passagem apenas a um Boeing que vai ingressar no 05. Matinho Juliette Alfa, torre 286, Tan 316, só confirma, ele vai ingressar no Juliette, né? Juliette, gol no 607, prossegue via Juliette para o 05. Juliette 05 no 607. Completo final do procedimento, torre 118 decimal 6. 897 ao 02, agora no 219. Hotel, posição meia dúzia, quando possível autorização a estipe. Boa noite, na 7, gol no 642, confirme, chamou o solo no 642, tá gol? Avião, tá posição meia dúzia, informação hotel, quando possível estipe, autorização. Ok, copiado, então no 642, informe-se mais de calças fora, ainda não temos o plano no sistema. Ah, ok, estamos... para os 37. Ok, assim que chegar iremos autorizar os 37 para o Galeão. Recife. Ah, Recife, confirmando Recife. Obrigado. O Gono 897, bom dia, taxi via Alfa e aborda antes da Juliette. Alfa, aborda antes da Juliette. Bom dia, Salvador 3597, passando em dia 7, zona 90, baixa travada. 3597, 120 graus, 8 nós, cheque trem, pouso autorizado, fechando zero. Baixa travada, divisão 10, tá 3597. Modificada regra 05, reporte uma longa final da 17. Ajuste 1012, terra aquilo dela. Confirmando, desça para o destruir o tráfego da pista 97, terra aquilo dela. Salve Salvador, bom dia, o tempo 3890. Informação hotel solicita autorização para Recife. Santo 3890, muito bom dia, Recife está autorizado, nível 330 via Upper Whisky 58. Decola pista 10, curva esquerda, saída Fuca, transição Aru é a saída. O controle de Salvador opera em 119, decimal 8, aciona 5534 no transponder Cotege. Está autorizado 330 para Recife via Upper Whisky 58, de plantão 10, com curva esquerda, saída Fuca, transição Aru. O controle 19.8, transponder 5534-3890. Boa, no mesmo tempo. 08. Reportar na pronta, 3890. Paulo, bom dia, Web 5722, número 1, puxa o canal. Web 5722 no 01, está autorizado, observando apenas, coordenando com a equipe de solo, temos um banho ingressando no 04. Me chame para o táxi, WebJet 5722. Gente, eu coordeno com o tráfego ingressando no 04, está autorizado e chama para o táxi. 722, bom dia. Bem, continue, aguarda a pista livre. 3597 ou 07, agora 219. São 9, certo? Sim. Valor, bom dia, tá 3597, Pedro. 3597, bom dia, taxi via Alfa e Juliette, hotel 07. Alfa, Juliette, hotel 07, tá 3597. 605, pouso autorizado, pista 10 no 30 graus, 7 nós. Ele pouso, bom, 605. Final da 1770. 3171-09-198, Floriares. 198, um bom domingo. Tem agora está ativando as comunicações, Serra pelo Delta. Olá, Salvador, bom dia, está 3171, Maranhão. Contato, submarino nível 340, na saída da EL, Lida, após Bidev. Que é a sessão 340, da EL, Lida, Bidev. Lida, está presente? Sou 3171. Realizado direto da EL. Correção Lida, solicitou Lida? Afirmo. Autorizado direto Lida. Direto Lida, 3171, obrigado. Serra Quilo Delta, chame torre 118 decimal 6 para pouso 17. Quilo Delta. Passar aqui web 572248 a bordo com 4 horas e alterna com 20. Só não copiei o POB. Foi. Ainda não copiei, não confie? Mudou, 1-2-4-8. Ah, ok, copiado, táxi Índia e Alfa, bom espera, torre 186. Índia e Alfa, bom espera, 186, obrigado pelo serviço. Fala 1-1-1-2-1 nesse momento. Exato. Fala Salvador, bom dia, 2-1-0-5, ingressou táxi Alfa. 605, muito bom dia, taxi AVA Alfa e reporta, antes da taxi foi Juliette. Alfa, reporta, antes da Juliette, bom, 605. É o Zui? Eu, fala, Clay. Um abração, bom voo aí, cara. Abraço, irmão, bom serviço, até a próxima. Não tô nem tomando um café aí com a gente. Tô tendo mesmo, essa semana eu pinto aí. Valeu, um abração.